Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Caralho! Beleza, vamos lá? Vamos gravar então. Benzina Drops, Benzina no Meião, aquele programa que acontece por coincidência. Aquele programa que acontece. Vai começar desanimado assim, cara? Então, beleza, vou começar de Vai novo. Vai dar o teu. É, característica é animação. Então tá, vou dar o meu máximo, tá? Vai lá, Peraí que eu tenho que Chega me concentrar. Peraí que eu tenho que me concentrar. Não fala, tá? Fica em silêncio porque. Ai, Deus Todo-Poderoso, me ajuda. Ô, cara burro! Eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira, ai, sou rolezeira, eu não Benzina no verão, aquele. No verão não, benzina no meião, aquele programa maluco que acontece coisas absurdas que vem pra consolidar a falta de padrão, porque cada programa é de um jeito e foda-se, ninguém tá nem aí pra nada. O grande ponto é justamente esse, não haver padrão. Do lado de cá estou eu, Cristiano Machado, o seu roast, e do lado de lá está ele, ninguém mais, ninguém menos do que a fera, do que um dos homens mais desejados da podosfera BR, que está da podosfera do mundo, Orlando Calheiro. Aê! Boa noite, meu amigo. Pensei que você ia mandar o rap do trabalhador lá. O quê? Não tem aquela música que você cantou aquela vez lá, mano? Tunaro Blazer, Mauro Oliver, o César Maia quebrou a firma, roubou minha caixa de bombom. De amor. Tá bom. Eu tô falando enrolado, falar que nem você no último programa, né? Que pulou de Alza a Delta. Mas pelo menos eu não ouvi a música do Caetano, né? Caetano foi foda, eu repeti várias vezes Caetano. Então, eu não sabia se você tava falando errado ou se você realmente não sabia que o nome dele é Caetano. Não, eu tava falando errado. Eu já encontrei com o Caetano Veloso numa cozinha. Mas uma cozinha? Pra outro dia. Uma cozinha. Eu sou, enfim, eu sou amigo da nora dele. Caralho, mano. Fez Museu Nacional comigo, sério mesmo. A esposa do Moreno. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Eu acho que o artista mais famoso que eu conheço é o Erson Capri, que ele é filho de um ex-namorado da minha tia-avó. Olha. Enfim, né? Foda-se, essa é. Mas pelo menos, né? Tem uma ligação muito íntima com ele. Erson Capri. Vamos fazer uma enquete. Quantas pessoas conhecem o Erson Capri no Twitter? Porra, um dos mais renomados artistas aí. Petista pra caralho, inclusive. Vamos lá. Hoje viemos aqui para falar do Benzina no Meião, esse podcast que é amado por muitos, é amado por pais, por filhos. Você que está ouvindo esse programa agora, pega esse áudio, envia para o pastor, envia para o pai de santo, envia para todo mundo, para as pessoas poderem saber o tamanho da beleza que é produzir esse áudio, produzir essa festa em formato MP3 que a gente está produzindo por aqui. Na semana passada a gente teve uma outra experiência, né? Mas antes disso, calma, cocada. Vamos pela ordem, porque agora esse programa é sério. Porque pode ser Tem que a gente pauta. esteja nos ligando a uma rede de podcasts, quem sabe? Pode ser que a gente tenha que fazer pauta toda semana. Aí, Orlando Calheiros, aí, meu irmão. Vai começar a entrar será dinheiro. Será que estamos recebendo patrocínio do Jorge Soros? Será? Será? Vamos que o tio, eu chamo ele de padrinho, né? Mas se você quiser chamar ele de George Soros para ser um pouco mais formal. Viemos aqui antes de mais nada, como sempre, vamos agradecer aqueles que são os ícones máximos desse programa. Que são quem, Orlando? Os nossos apoiadores, né? As pessoas que nos apoiam com dinheiro, que são os nossos padrinhos e madrinhas, que estão lá depositando fielmente todo mês seu 4,20, né? seus 11 reais, seus 22 reais, né? Que estão recebendo aquele zine. Entendeu? Todo mês, essa galera tá só crescendo, né, cara? Já ultrapassamos a marca de 100 apoiadores, exatamente, cara. Exatamente. Eu recebo, né, cada vez que aparece um novo apoiador, cai um e-mail aqui pra mim, falando: Orlando Calheiros, você tem mais um colaborador, né? Porque tá no teu nome. E daí, porra, é o dia inteiro caindo gente que eu fico pensando, gente do céu, como isso aconteceu? O bagulho foi sem querer. A gente só queria pagar o servidor do coisa, né? A gente não tá rico, não, ainda. Não tá dando pra comprar um jet ski pra cada um. A gente tem que fazer, né? Você dá uma volta, depois eu dou uma volta. Exatamente, a gente divide. A gente, né? A casa da praia, por exemplo, que a gente comprou com o dinheiro do padrinho. Isso. Você vai uma semana, eu vou uma semana. O namorado da tua filha não anda. Exatamente, o namorado da minha filha. Não, quando a gente aumentar mais, eu vou comprar um jet ski pra ela também. Mas quero agradecer a cada um dos padrinhos e das madrinhas, desde os que colaboram com 4,20 até os que colaboram com 10 mil reais mensais, que por enquanto não são nenhum. Não é nenhum, né? Não são nenhum. O português meio falho hoje, eu tô meio nervoso. Não estou alcoolizado, é apenas... inseguro. É apenas insegurança. E viemos também para agradecer, não, homenagear a menina Helena. Fala um pouco dela, Orlando. A Helena é filha, né? Ela é a primeira bebenzina, né? Tipo, bebenzina. Ela é filha. É uma palavra completa de prega, horrorosa, né, cara? Mas ela é filha, né, do nosso apoiador, o Alan Gomes, né? Também conhecido como Menino Baraca. Exato. Que é meu amigo pessoal, enfim. Então, mandar um abraço pra ela, porque ela provavelmente vai escutar esse programa no futuro. Uhum. Se ainda existir raça humana, né? Tomara que não. Vamos torcendo para que esse programa não... Ele vire apenas uma informação no vácuo. Exatamente. Né? Talvez um extraterrestre esteja ouvindo isso aqui, pensando o que será que isso significa, né? E aí, enfim. Então, vou deixar aqui uma mensagem para Helena no futuro. Helena, olha só. A mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte. Teu pai apoiava... Em 2019, teu pai apoiava um podcast chamado Benzina no Meão. Então... Quando ele vier de graça, fala assim, não se cria pra mim não, que eu sei do teu passado, entendeu? E pergunta pra ele daquela receita de biscoito que ele tem. Receita de cookie. Caralho, irmão! Deixa abaixo esse rolê, do que você tá falando do cara aí. Deixa quieto. Fecha aí. Eu acho que é melhor a gente não caguetar, porque X9 e talarico não se cria nesse rolê, então. Não morre de velhice. Muito bem, então já falando da Helena, do Alan. Helena, se você estiver me ouvindo no futuro, é tudo mentira. O teu pai não sabe fazer biscoito nenhum. Não tô sabendo de biscoito nenhum. Mas enfim. Mas se você quiser saber mais assim, deixar um recado para as pessoas que estão escutando isso e não apoiam benzina, né? Tipo, a gente tá falando do pessoal do Mocó, né? O pessoal que tem o grupo do Telegram, né? Exato. Que são dos apoiadores. Que, entre outras coisas, tá marcando de fazer um bloco de carnaval, né? Vai ter um mini bloco aqui no Rio de Janeiro. Parece que vai ter uma filial lá em Olinda. Ou seja, lugares onde tem carnaval. Exato. Só faltou a galera de Salvador. Sabe o que eu tô esperando? Eu tô esperando que alguma empresa entre em contato com a gente e fale o que vocês fizeram pelo carnaval de Salvador, é icônico. Venham pra cá, venham conhecer Salvador, a gente paga tudo. Você paga o hotel pra tua família inteira. Inclusive... Alô, Nobiskin? Porra, cara, imagina, moleque. Puta que pariu, Nobiskin, cara. Se quiser patrocinar a gente, tá aí, Nobiskin. Amo. Você que amo, tá ouvindo Nobiskin. Isso, marca Nobiskin e fala, ó, leva esses guris aí. Leva. Ó, o Orlando é baratinho pra levar, é só ele e a Tupi. Exato, Nobiskin quente, assim. Porra, cara, melhor coisa. Cara, mano... Morninho, né, tá ligado? A temperatura da urina quando sai do corpo, assim. Refrescante. Caralho, meu irmão. Mas vamos lá, vamos explicar pras pessoas, assim. Isso, vamos explicar. Agora, tá muito loucura, né? Mas a gente As pessoas estão perguntando, o que tem a ver carnaval, podcast, benzina, o que tem a ver? Explica pra eles. Então, olha só, a gente tá um pouco eufórico porque é nosso primeiro programa livre do ano, né? Porque a gente... Exato. Pra quem chegou agora, o benzina... Que saiu o primeiro benzina do ano é o benzina especial, né? Que a gente tá chamando benzina documentário. Teve já uns 30 nomes já, né? Isso. Mas que foi o benzina no meião, né? Especial sobre axé. O que acontece? Esse formatinho aí, uma vez por mês, a gente promete pra vocês, meus queridos, minhas queridas, que a gente vai lançar um programa sobre isso. Inclusive, já estamos com um programa especial de carnaval que já vai ser tem, sobre samba. Já tem um programa agendado, não tá gravado ainda, um programa sobre samba, né? Já falamos de axé, que faz parte do Carnaval da Bahia, né? Uma expressão mais do que musical, como o próprio nome do podcast disse. Axé é muito mais do que música. E vamos falar do samba, que é talvez um ícone mais clássico, talvez, do carnaval. Não diria mais clássico, mas assim, entre uns, né? Porque tem o frevo, assim, várias marchinhas, enfim, tem várias. Difícil, né? Então, mas é assim, tá entre os sei lá, os. É um dos uma das faces possíveis do Carnaval da Folia, né? Então a gente vai fazer um especial sobre isso. E aí o que acontece? Agora o Benzina tem uma agenda, como a gente disse, a gente tá virando profissional, né, rapaz? Exato. A gente tá investindo em nós mesmos, nossa formação aqui, quanto podcasters, saca? A gente fez um curso em Nova York. É, a gente acabou de chegar de um curso em Nova York, eu e Barba, né, rapaz? Inclusive, enquanto vocês estavam aqui morrendo de calor, derretendo, a gente tava lá em New York. Exatamente, né? Tomando Chandon. Tomando Chandon e fazendo esse curso de aperfeiçoamento, de profissionalização. Exatamente. E uma das coisas que a gente decidiu, que agora o Benzina, né, ele tem uma agenda. Então vai ser assim, todo começo de mês, todo primeiro programa do mês, é um programa especial, que vai ser um programa sobre música. No mesmo formato do programa do Axé. Entendeu? O próximo vai ser sobre samba. A gente vai fazer um sobre punk rock, um sobre rock dos anos 80. Punk mal, carioca. Um dos punk carioca, cenário do hardcore, sei lá o quê. Então a ideia é pegar deixa um monte eu falar de uma coisa, música. Deixa eu falar uma coisa, Leandro. Talvez, não apenas sobre música, fala. Né? Não apenas sobre música. Podemos falar de outros temas. Podemos falar de HQs, podemos falar de cinema. Podemos falar de qualquer Isso. coisa. Quando não tiver nenhum Isso. assunto, a gente vai falar sobre a culinária de guerrilha do Orlando. Sei lá, tá Nossa, não, aí não vamos entrar nesse nível, não. Eu sou um ótimo cozinheiro, isso é muito sério. Não é feito que façam brincadeiras com a minha proficiência culinária. Mas enfim. Quero fotos. Vamos lá. Mas enfim, o ponto é, todo mês de mês vai ter um business especial. O próximo vai ser sobre samba. Né? A gente já tá preparando um sobre funk carioca, né? Um sobre rap. Então a coisa vai indo. O segundo programa do mês. Vai ser esse Benzina Drops, que a gente vai ler os comentários do programa anterior. Que é esse Benzina clássico desde o começo. Isso, que tem a brincadeira lá do comentário, das notícias. Na sequência, o terceiro Benzina do mês vai ser uma entrevista. E, meu amigo, semana que vem. Ninguém mais, ninguém menos que aquele homem. O cara. O Homem Thread. Homem Thread, cara. Alessandro, o cara que tá lá no Twitter todo santo dia. Prestando, como é que é? Um serviço de utilidade pública. Exato, uma boa definição para o Alessandro é essa: serviço de utilidade pública. Exato. Aquele homem devia ser financiado pela Lei Rouanet. Lei Rouanet não, devia ser financiado. Não, cara, ele deveria receber do Twitter. Exatamente. Para estar lá. Você tem razão. E para quem não acompanha o Alê, é Savage Fiction, né? Savage Fiction, arroba dele lá no Twitter. Vai o ter Alê, o link, cara, aí embaixo. Isso, o Alê, ele tá dia após dia publicando threads, fazendo aquilo que a gente, um pouco daqui, assim, aquilo que a gente fez com o programa de Axé, né, tipo, o Alê tá fazendo diariamente no Twitter, cara, e com uma qualidade muito melhor que a nossa, né, resgatando histórias do povo negro, histórias da diáspora africana, então, assim, não, e vai estar o Alê aqui. Vamos ser muito sincero, cara, as threads do cara são sensacionais, cara, são nossa. Sensacionais, se você não segue o Alê Santos, faça um favor pra você mesmo, não pra mim. Faça um favor pra você mesmo. Siga esse homem, porque é muita informação, cara. Tem algumas coisas que eu fico lendo ali, eu falo, caralho, brother, da onde esse brother tirou isso aqui, cara? E muito bem organizado, cara. Porra, tá de parabéns, Alessandro. Você é um cara ímpar, mano. E a gente não tá puxando saco porque ele vai vir no programa, não, porque eu já puxo o saco, já tem de bom tempo. Eu puxo o saco, né, cara? Mesmo que ele falasse, não vou gravar, a gente ia continuar puxando saco. Pois é. E assim, e o Alê vai estar pra conversar com a gente sobre uma coisa, né? Inusitada? Exato. Que seria o quê, Barba? Olha, se o Alê Santos fica escrevendo todos os dias lá sobre questões da diáspora, dos negros, sobre a questão da negritude como um todo, o que que você acha que ele veio falar aqui? É óbvio, sobre super-heróis. Exatamente. Obviamente que esses temas vão ser, né, vão estar envolvidos, vamos tocar como é que é o padrão no Benzina. A gente pega um tema, esdrúxulo e tenta levar pra uma coisa mais séria, pra um Exatamente. Debate filosófico, né? Provando então, que é assim, possível falar sério mesmo falando merda, né? Aquela coisa toda. Inclusive, me informaram que o nosso o podcast ficou circulando aí, sendo, como é que é? Como podcast de divulgação sobre filosofia, né? Então, caralho, aí. Naquela listinha, né? Aí eu entro em pânico quando as pessoas falam isso. É sério mesmo, é sério mesmo. Tá naquela listinha que a Gabi, né, fez, o pessoal do Dragão de Garagem fez sobre divulgação científica, o Benzina tá lá. Olha, eu reclamei com ela. Foi, na verdade, porque eu reclamei com ela, né? Eu falei pra ela botar, ela botou. Mas, enfim. Foi lá e deu uma carteirada. É, não, mas, enfim. E aí, cara, que é isso. Então, esse, assim, no próximo programa vai ser o Alê Santos. Semana que vem vai ter entrevista com o Alê Santos. Vai ser uma entrevista mesmo. A gente vai conversar com o Alê Santos. Uhum. No... Vai ser o Benzina Talk Show reformulado. Exatamente. Né? Vai ser o de fato talk show, né? Isso, isso. E acho que é só, né? E aí depois a gente vai voltar. Todo mês a gente vai repetir o mesmo padrão, né? Exato. Tipo, um Benzina especial, um Benzina Drops, um Benzina Talk Show e aí um Benzina Drops de novo, fechando o mês. É. E vai ser assim por diante. E vez por outra pode ser que apareça lá um Benzina... No telão. No né? telão. É. Isso. Pode ser. Então tá. Pode ser. Então tá certo. Tá certo? Vai lá. Bom, tá certo. Quer começar com os comentários? Eu acho que a gente veio aqui pra falar de comentários. Então, eu lá no site Teologia de Boteco, a gente teve 5 comentários, né? Alguns comentários bem pertinentes, né? Teve o Marcos Hilton ali de Souza falando que ele é baiano, que ele tinha um pouco de preconceito, ele tinha a visão dele mesmo, né? Muito problemática por conta dessa coisa, e que esse nosso podcast deu uma esclarecida, além de outras coisas, né? Deu uma esclarecida bacana sobre essas situações. Teve o Ivan, que ele falou: caras, que episódio maravilhoso, vocês abriram os meus ouvidos para a riqueza musical e cultural que tenho subestimado por muito tempo. Muito obrigado. Isso me deixou emocionadíssimo. Pô, cara, pode falar. Isso não, teve uma... Assim, esse tipo de resposta pra mim foi muito boa, né, cara? Porque as pessoas envolvidas, né? Muita gente que tava envolvida, né? Tipo, por uma coisa ou outra, né? Com esse episódio, que a gente tinha até um... A gente teve todo um cuidado, teve todo um tanto que a gente gravou esse episódio duas vezes, uhum. né? Tipo, a gente teve todo um cuidado pra que a coisa saísse do jeito que, assim, que saiu, né? Assim, e foi muito bom que as pessoas perceberam o carinho, né? E a atenção que a gente deu pro tema. A gente não tava ali pra debochar do negócio, pra falar, olha que pitoresco. Não, a gente tava tratando aquilo ali realmente como uma espécie de filosofia Exato. Política, né, cara? Com o, valor, tipo, com o valor que tem, né, cara? É isso. Isso, exatamente. Assim, que é o valor que da coisa mesmo, com né? Seu valor estético, com seu valor artístico, com seu valor filosófico e por aí vai, né? E eu fiquei, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz com esse episódio, né, cara? Como isso afetou positivamente as pessoas, né? Sim, pra caramba. Assim, como isso, assim, como é que as pessoas de diferentes tipos foram tocadas pelo episódio, assim, porque o tipo das respostas que nós recebemos, cara, foi impressionante, assim, eu não esperava, eu realmente não esperava. Eu acho muito. Que foi o episódio do Benzina que a gente recebeu o maior número de respostas positivas uhum. e de gente do maior, assim, de tipos muito variados de pessoas, assim, de nichos, de gente do terreiro, gente da Bahia, sabe? Gente falando, pô, crente, cara, esse episódio foi... Um monte de crente que veio falar comigo e falou assim, cara, aquela questão toda do axé que você falou, eu não entendi, eu não sabia que dentro da Umbanda tinha coisas tão complexas como isso. Eu falei, cara, o que você achou que era? Não falei isso, né? Porque você não ia ser meio babaca. Mas, tipo assim, é interessante você ver que, por exemplo, dentro no Brasil, né, com todo o racismo, né, que faz com que as pessoas achem que é Umbanda, o Candomblé, e tudo que é de preto é inferior, o cara às vezes fica cegado mesmo. E quando você apresenta essa parada e vê essa riqueza do bagulho, né, eu falo, caralho, para. Então tem tudo isso, né? A minha única reação é falar, tem isso e tem mais ainda, tá ligado? Porque é aquela coisa assim, é um tema que eu falo com uma insegurança, né? Insegurança, né? Tipo, porque eu posso ter um doutorado, mas no santo eu sou criança. No santo eu sou criança, cara. 10 anos de santo ainda nada. Então, assim, a insegurança que eu falo sobre isso, assim, é o medo que eu tinha de estar falando errado, aí, de ser cobrado no terreiro por estar falando errado, cara, sabe? Cobrado pelo acontecer. Povo de santo. Pois é, cobrado pra falar um monte de besteira. Pra mim isso foi muito bom, cara. Foi muito bom. Assim, gente mandando falando assim, cara, eu estou realmente emocionado com esse episódio, assim. Tipo, gente falando que ficou com os olhos cheios de lágrima quando falou Nossa. Da repressão da ditadura militar ao povo negro, saca? Tipo... E é isso, né, cara? Enfim, a gente conseguiu. A gente queria fazer, a gente conseguiu. Porque a gente... na verdade, eu diria que foi mais do que a gente esperava. Essa que é real. Isso. Foi bem isso. mais do que a gente esperava. Óbvio que a gente teve algumas questões que ficaram de fora, né? Que a gente não sabia por limitações. O Caio Ricardo, né, o Caio92 lá do Twitter, ele mandou pra mim assim, pra gente, né, como negro e baiano, adorei o Benzina no Meião, sobre o axé. Só um detalhe, a Baixa do Tubo, né, que é da música do Fricote, é uma região da cidade de Salvador, assim como Pau Miúdo e Curva Grande. Eu acredito que tanto Baixa do Tubo, Pau Miúdo e Curva Grande, acho que são também termos jocosos, né? Pode sexuais ser. Jocosos, acho que não sei. Mas pau miúdo a gente consegue imaginar pau miúdo, óbvio. Eu imagino que faça referência a determinada parte da anatomia masculina, né? Isso. E também me chamaram a atenção que Liberdade, que várias vezes é citado das músicas, é um bairro de Salvador, né? Pior que essa Liberdade eu sabia, que é onde fica o Curuzu, a ladeira do Curuzu. Pode crer. E outra coisa que também chamaram a atenção, que o Paulo Nascimento, né, que é um jornalista lá do Rio Grande do Norte, ele me chamou a atenção que Muzenza, né, que eu me referi como um termo pro neófito do candomblé, também é o nome de um bloco de afoxé de Salvador, um bloco afro muito importante de Salvador, né? Foram duas informações que... Esse do Museu eu até sabia, também ficou de fora, porque aquela coisa, na hora que a gente vai gravar, a gente não esquece de um monte de coisa também, né? Tipo, tem a pautinha aqui, mas não é tudo que sai. Mas é isso, só pra deixar claro, jogar essas informações adicionais, né? Exato, pra dar uma enriquecida no que já foi gravado. Isso, e por último, a última coisa que eu queria falar, assim, dos meus comentários... É que foi levantado um debate, né, que eu achei bem pertinente no Twitter, que se Luiz Caldas seria de fato David Bowie brasileiro. Puta, cara, uma boa ou se ele seria o Prince. Ou se ele seria o Prince brasileiro, né? Ou será que o Prince seria o, é o Luiz Caldas? Seria o Luiz Caldas. Americano, tá? Americano. Então, eu acho que o Prince tá mais. A vibração do Prince tá mais próxima do Luiz Caldas, de fato. Pode crer. Eu concordo. Eu acho que a nossa analogia do Luiz Caldas como David Bowie brasileiro no. Não foi a, digamos, a mais adequada. Mas eu acho que o Prince matou a pau. Eu acho que é o Prince, ele é fechou, o Prince brasileiro, né? Ou o Prince é o Luiz Caldas dos Estados Unidos. Exatamente. Muito bem, mas já depois de tendo feito... Né, além, é claro, é, do Marconi, do Ivan, também fizeram comentários o Lionel, o Caio e a tia do Batman, que tá sempre comentando lá, né? A tia do Batman é muito bom. Tá ligado? O Coringa, obrigado, Coringa é apaixonado por ela, inclusive. Na Feira da Fruta. Exato. Isso é só a gente velha sabe, cara. Só a gente velha sabe disso, meu Deus do céu. Mas viemos aqui, Orlandinho Calheiros. Não foi apenas para fazer comentários, não foi apenas para mandar beijo para a Helena e não foi apenas para agradecer as pessoas que estão financiando esta merda aqui. Viemos aqui para também fazer comentários pertinentes acerca de notícias que caíram na rede essa semana ou em outras semanas. E também em paralelo. Tem que evidenciar, né? Em paralelo a isso, fazer exegeses sobre músicas as quais a gente tira do sovaco em alguns momentos. Nossa, a música de hoje que eu trouxe é maravilhosa. Eu só tô com medo, cara, que você e eu tenhamos escolhido a mesma notícia novamente, como já aconteceu em outro momento. Mas será? Será? Não sei. Será? Mas não sei, cara. Espero que não seja o caso. Se for, essa vai ser bem doida. Essa vai ser bem doida mesmo. Espero que não. Acho que não. É papo de tu largar a tua esposa e a gente fugir junto, cara. Porque a gente é alma gêmea. Essa, cara, quanto ao fato da gente ter alma gêmea, que já tá mais que comprovado. Isso aí não. Pô, mas essa aí a gente tem que. Pô, cara, dormir todo dia, cara. Que essa aí, se for, que essa aí, essa notícia é esdrúxula mesmo. Ah, então talvez não seja porque a minha não é tão esdrúxula, não. Vamos então. Eu que começo, né? Então, você começa. Eu acho que é injusto você sempre começar porque você tem uma certa vantagem aí. Mas, claro, porra, porque se for a mesma notícia, eu me fudi, tenho que correr atrás de outra agora, né, cara? Não, ué. Aí você manda, eu falo minha resposta, porque vai mudar, porque não muda pela música, né, então? Pode ser. Vai lá, então. Ô, Barba. Porra, não. O que é um xamã, Barba? Xamã? É. O xamã. Um pajé. É uma espécie que ele faz? De. Uma espécie de autoridade religiosa, mas não apenas religiosa, mas uma espécie de ancião da aldeia. Um homem da sabedoria, um homem que está ligado à questão religiosa, mas não necessariamente apenas à questão religiosa. Ou tô errado? Porque há uma complexidade aí, porque falar de religião. Religião é um conceito muito nosso, isso, né? Que designa é por isso que eu fiquei com medo, de falar religião, assim. Por isso que eu falei, né? Um não, ancião. Mas tudo bem. Eu entendo o que você quer dizer aí. Porque, assim, muitas vezes o xamã, ele é reduzido a essa figura, né? De uma espécie de autoridade religiosa, né? Tipo, como se fosse um padre. A gente sabe sempre com esse modelo, né? Não dá pra fazer essa referência direta, né? Mas é impressionante como a gente tá. Isso que é importante, né, o tempo inteiro. Até as nossas categorias de entendimento, elas são muito colonizadas, né? Uhum. A gente tá sempre pensando no modelo do sacerdote, né, assim, de uma sacerdote que tem uma religião, né? E por outro lado, o xamã, quando ele não é o sacerdote que tem uma religião, ele é um curandeiro, né? Sim, é, tipo, ele tá sempre oscilando entre esses dois polos. É interessante pensar nisso porque, assim, quando você vai ver o que é o xamanismo, assim, se é que dá para se falar sobre o xamanismo, né? Porque, enfim, existem milhares de práticas, enfim, que nós, ocidentais, antropólogos ocidentais, colocamos sobre a mancha semântica desse termo, né? Mas uma das questões fundamentais, estruturais, que digamos, é muito comum em todas as atividades, né, que a gente vai agrupar sob o termo xamanismo, que é uma capacidade de viagem, né, de viajar. O xamã, ele é essencialmente aquele que viaja, né? O xamã, entre outros, e viajar não é só viajar, digamos, fisicamente, né? Assim, se é que há uma, geograficamente. Isso. Mas, por exemplo, por isso que o sonho, já falei disso aqui no programa, né? Por isso que o sonho é um veículo muito importante para as populações ameríndias, né? Porque durante o sonho você viaja, né? Você de fato viaja. Então, quando eles viajam, por exemplo, no sonho, o xamã é aquele que é capaz de viajar de uma maneira consciente enquanto sonha. E isso implica que o xamã, ele visita outros mundos, né? E nesses outros mundos que o xamã visita, o que ele faz? Ele se depara com objetos, palavras, né, que de certa maneira são palavras torcidas, né? Ou seja, por exemplo, digamos que o xamã, ele viaje e vai interagir com o mundo das onças. Uhum. Né, que acontece, ele vai pro mundo das onças. Cara, eu tô morrendo de medo, cara, com essa tua introdução, cara, sério, na moral. Eu já tô apavorado, calma, cara. Calma, calma. O xamã, quando ele vai pro mundo das onças, né, quando ele chega lá, e as onças são o quê? Pessoas pra ele, né? Ele não vai ver as onças como onças. Porque uma coisa que é muito clássica no pensamento ameríndio é que os animais, esses outros seres, eles se enxergam enquanto humanos, né? E aí que legal, vem. Não sabia disso. É, pois é. É isso que se chama do perspectivismo ameríndio, né? É essa ideia de que a humanidade é a forma geral do cosmos, né? Todos os seres que têm uma certa agência, eles se veem enquanto humanos. Então, o que acontece? Quando ele vai lá para as onças, ele vê as onças como pessoas, as onças o veem como pessoas, só que aí que vem uma coisa. Quando a onça lhe oferece algo como uma cerveja, aquilo que ele toma não é uma cerveja, como aquilo que ele chama de cerveja. Aquilo provavelmente é sangue de um animal. O que está envolvido nisso? Uma espécie de equívoco cosmológico, né? Por isso que o xamã, ele muitas vezes em algumas populações, como entre os Aikiwara, ele é um cantor, ele é um poeta. Ele desenvolve uma língua muito própria, né? Porque ele é o mestre das palavras torcidas. O xamã, ele não é uma autoridade no sentido de que ele é um nomoteta, né? Tipo, ele nomeia, ele declara, ó, isso é isso aqui, né? O xamã, pelo contrário, é aquele que multiplica as possibilidades. Por quê? Porque ele é o mestre do equívoco. Ele que sabe lidar com o equívoco. A arte dele é saber lidar com o equívoco. Entendeu? Mano, que aula. Por que eu tô falando sobre isso? Porque você quer me fuder, né? Não, porque eu quero que nossos ouvintes aprendam um pouco sobre filosofia ameríndia. Ah, tá, você não quer me fuder, não. Não, não, não. Porque a gente poderia falar, por exemplo, aqui pra como a gente é um podcast de divulgação de filosofia, caso as pessoas não saibam, né? A gente tá falando daquilo que o Deleuze vai chamar da verdade e da relatividade, né, cara? Ó. Tipo, grande Deleuze. Pois é. Joga muito. Joga pra caramba na ponta esquerda. Isso. Mas enfim. Por que eu tô falando disso? Porque eu lembrei, ontem eu tava lendo aquele Chuva de Estrelas do Hakimbe. Já leu esse livro? Não, do Peter Nebar Wilson? Não. É um ótimo livro. E entre outras coisas, ele vai falar uma coisa que não sei se sustenta de uma maneira histórico-arqueológica, de que a escrita, né, surge como uma maneira de decifrar os sonhos. Com uma necessidade de decifrar os sonhos, porque as pessoas sonhavam, né? Uhum. E você tinha na Babilônia, enfim, você tinha toda uma necessidade de interpretação dos sonhos, né? Então as pessoas, quando acordavam, elas sentiam necessidade de associar aquele símbolo, aquelas coisas com as que elas interagiam no sonho, a palavras, né? Uhum. A imagens que fossem capazes de codificá-las. Entendeu? Então a escrita surge como uma maneira de. Como é que é? Um método de divinatório. A escrita surge literalmente como uma interação com esse mundo do equívoco. Tá sentindo pra onde vai? Cara, tô morrendo de medo. Vai, continua. Eu tava pensando nisso, né? Porque assim, como a nossa. A gente tá falando de sociedades, né? Quando a gente tá passando pra Babilônia, assim, a gente tá falando de sociedades com o quê? Sociedades com o Estado. ao contrário das sociedades ameríndias, que são sociedades contra o Estado, né, apenas num lugar onde você tem uma sociedade estatal, esse pensamento estatal é vigente, que você sente a necessidade de, diante de um equívoco desse, do tipo sonho, né, desse objeto, dessa multiplicidade, digamos, unificar o sentido. Que é uma tarefa ao contrário do que o poeta faz. Né? O que o poeta faz, Barba? Você que gosta de poesia. Ele expande, né, o sentido. Ele torce as palavras, né? É, ele faz as palavras dizerem palavra, outras coisas. É, uma palavra que, no senso comum, quer dizer uma coisa, faz ele sentir, né? Dizer outra e tudo mais. Exato, meu amigo. Então, assim, nossa, apenas uma sociedade obcecada com uma ideia estatal, que você começa justamente a produzir o quê? Essa tentativa de fixar o sentido das coisas. E, como é, e qual é o primeiro passo para isso? A criação de um vocabulário unificado, né? Por quê? Porque nosso pensamento é incapaz, né, de lidar, de conceber o segredo, né? É incapaz de lidar com esses equívocos. Eu tava pensando, por exemplo, já leu aquele livro Olhar dos Gatos, do Cortazar? Orientação dos Gatos? Não li. Tem um conto muito bom ali, tem um conto muito bom. Que é sobre um homem que, justamente, ele é obcecado pela esposa, pela Lana, né? E ele não consegue, assim, aceitar que ela tenha uma espécie de dimensão secreta dele, né? Ele é obcecado por descobri-la completamente. Tem uma hora que ele começa a falar dela como uma estátua mutilada, porque ele é incapaz de, digamos, de conhecer, né? Tipo assim, de consumir toda a verdade daquela existência. Só tô falando isso como uns exemplos, né? De como o nosso pensamento, ele aspira essa totalidade, essa univocidade. Uhum. Tá fazendo sentido pra você, Barba? Muito pouco. Muito pouco? Tá bom, que bom. Por que eu tô falando disso? Não sei também. A música que eu vou te falar, que você vai comentar a notícia ao longo dela, é uma música maravilhosa, né? Da Ella Fitzgerald com Louis Armstrong. Neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, olha só, moleque, foi longe. Se chama Let's Call the Whole Thing Off. Nossa, mano. Sabe que música é essa, claro, meu querido? Sei, porra, pelo amor de Deus. É, que tem aquela parte linda, né, cara? Tipo, you like potato, I like potato. Cara, o que que essa música fala? Justamente sobre um relacionamento que começa a dar um problema, né? Começa a se, digamos, a degenerar de certa medida quando as palavras começam a dizer outras coisas, né? Assim, a fantasia da conclusão desse relacionamento, da música, é o momento em que as palavras vão dizer a mesma coisa, né? Uhum. Assim, por quê? Porque a nossa fantasia amorosa sexual, ela não consegue conceber essa diferença enquanto um elemento constitutivo, positivo, uhum, né? Por quê? Porque o nosso desejo, ele é obcecado com essa univocidade, né? Com esse sentido único para as coisas. Então, a nossa fantasia amorosa, ela passa necessariamente por essa concepção unívoca. Se eu digo que isso aqui é uma coisa, a pessoa que eu tenho como minha companheira, como meu companheiro, ela tem que aceitar aquilo de alguma maneira. E da mesma forma como ela diz, eu tenho que aceitar. Porque o consenso, né, que vai formar isso, né? Isso tô falando de uma fantasia dessa forma neurótica que nós temos de relacionamento. Uhum. Agora vem a notícia, meu querido. Tô assustado. Tá preparado? Não. Hã? Não. Mas pode mandar. A notícia, ela chamou atenção a semana, que é: Ariana Grande faz tatuagem japonês e erra duas vezes. Não sei nem quem é essa pessoa. A Ariana Grande, provavelmente a sua filha sabe. Eu tô quem ligado, é a Ariana Grande. Ariana Grande, né? Grande Ariana. Ariana Grande. Eu acho esse nome bem engraçado, mas enfim. E ela fez uma tatuagem na palma da mão, que era pra celebrar o hit dela chamado Five Rings, né? E ela tatuou o nome da música em japonês na palma da mão. Eu tô falando isso porque eu sei que você é casado com uma descendente de japoneses, né? Tipo, já morou no Japão, né, meu querido? Sim, quatro Fala anos. Japonês fluentemente? Fluentemente. Pergunta qualquer coisa em japonês e que eu falo pra você como que é. Eu tenho que perguntar em japonês? Não, pode perguntar em português mesmo. Qualquer coisinha. Calabouço. Wakaranai. Tá certo mesmo? Não, wakaranai eu não sei em japonês. Mas enfim, ela tentou tatuar o nome da música na mão, mas acabou saindo a palavra churrasco. Aí, cara, ela tentou consertar, tá ligado? E aí saiu, quando ela tentou consertar com a tatuagem pequena, saiu dedo de churrasco. Dedo Bárbaro. De churrasco, sequer faz sentido essa porra. Aí eu te pergunto, tendo em vista essa notícia e toda essa minha longa introdução... Longa mesmo. Longa. É, como você concebe esses equívocos que acontecem, né? Quando uma pessoa justamente tenta se apropriar, né? Assim, justamente isso, né? Essa materialização desse equívoco que faz parte da comunicação, né? Como é que você acha que essa notícia tem a nos ensinar sobre essa nossa obsessão de ser capaz de reproduzir os sentidos de outrem? Ou seja, você tem uma mulher, né? Uma americana, se não me engano, que quer reproduzir o sentido de uma outra língua no seu próprio corpo e acaba saindo com churrasco. Dedo de churrasco. Vai lá, Barba. É, quantos minutos tem a música mesmo? 4 minutos e 20. 4 minutinhos e 20. Deixa eu te falar que a música que eu escolhi pra você tem 4 minutos e 28, quase, hein? Olha só. Cê... A notícia não é a mesma, né? Não. Graças ao bom Deus, a notícia não é a mesma. Valendo. Valendo. Bom, Ariana, grande Ariana. Tentou colocar o nome do hit lá, né? Que ela tá tentando emplacar ou emplacou, não sei, não faço ideia, não conheço. Seven Rings. Eu falei Five Rings, é Seven Rings. Seven Rings. Até eu tô falando errado, tá vendo? É... Na verdade era Barbecue Rings, né? Onion Rings. Mas assim, né, você falou que ela tentou... É, uma coisa que é bem engraçado, cara, né, quando você vai morar fora do país, por exemplo. Eu fui morar no Japão e de um dia pro outro eu era analfabeto e sequer sabia... Sabe, eu não sabia o idioma, não sabia falar e era analfabeto, né? E a primeira tendência que a gente tem, né, a mais animal de todas, é fazer essas ligações, né? Fazer essas ligações diretas, né? Então, sei lá, caixa de som. Como é que fala caixa de som? Ah, fala caixa e som, e você quer fazer. Ou, sei lá, bombeiro, por exemplo. Como fala bombeiro em japonês? Você quer fazer aquela ligação. Mas a gente se equivoca no sentido de que para você falar um outro idioma, para você tentar acessar essa outra maneira de se comunicar, antes de mais nada... Você tem que pensar mais parecido com aquelas pessoas pensam. Não dá para um brasileiro traduzir as palavras do japonês e achar que aquilo vai fazer sentido. Assim como a Ariana, eu acho que ela é dos Estados Unidos, não sei de onde que essa mulher é, né? Sobrenome grande, deve ser, sei lá, deve ter alguma ascendência, sei lá, latina aí talvez. Bom, e onde eu quero chegar com isso? Que em paralelo a isso... Essa tentativa de pensar como o outro, né? Ela requer uma empatia, tá ligado? Porque, por exemplo, quando você chega no Japão, tem um monte de coisa diferente, cara. Não adianta. Você chega lá, cara, você parece que você caiu num outro planeta. Essa aqui é a real. E daí você acaba, sabe, falando, meu, eu tô perdido aqui. E a tendência nossa é se fechar, se proteger, fechar a guarda, mano, e ir pra cima. Isso gera uma série de atritos entre brasileiros e japoneses, outras comunidades, né, de outros países com os brasileiros e com os japoneses e tudo mais. E daí você falou muito também da questão do relacionamento ali, né? Entre, por exemplo, um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, por exemplo, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres. Mas, isso seria diferente de uma experiência como essa, né? Não cair numa relação, não é? Exato, essa tradução, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, a minha esposa, ela foi criada numa igreja evangélica ultra restrita, enquanto que eu fui criado, né, a minha avó, ela ia na Umbanda, que completamente diferente, completamente outra maneira de outra maneira de criar a criança, tá ligado? A minha esposa, por exemplo, não via TV, não escutava rádio, nessas coisas. Nem em casa era música o dia inteiro. Esses dias eu tava até brincando que eu não sei nenhum ponto de Umbanda de cabeça, mas se a pessoa começa a cantar, eu começo a ir atrás, tá ligado? Porque vem na minha cabeça na hora. E daí as pessoas vão dizer assim, pô, mas como que um casamento desse funciona? Como que se dá um casamento entre duas pessoas de duas culturas tão diferentes? Bem, me parece que, antes de mais nada, o segredo é não tentar traduzir a pessoa a partir das minhas categorias. Não colocar pra Letícia, pra minha esposa, os valores que eu tenho traduzidos na vida dela. Mas ter empatia tal de conseguir acessar os valores dela a partir das categorias dela. essa perspectiva de um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas que se relacionam, ou entre duas culturas, ou entre duas pessoas em qualquer instância, é, antes de mais nada, é uma experiência, na minha modestíssima opinião, de humanidade. De compreender que o outro é efetivamente outro e não é por isso que ele é pior. Eu acho que essa tradução, essa empatia, é justamente o que eu poderia chamar de um antifascismo, tá ligado? Conseguir acessar a vida da pessoa, conseguir acessar a vida, né, nesse sentido mais amplo mesmo, conseguir acessar a vida dessa pessoa a partir das categorias dela e não das minhas. Essa leitura empática, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento entre pai e filho, por exemplo, eu tenho uma filha de 19 anos e tenho uma filha de 3. Tem um choque cultural e geracional entre eu e ela. Acabou o tempo. Olha! Tem um choque geracional entre eu e minhas filhas? Claro que tem. Eu tento acessar a vida da minha filha a partir das categorias dela. Tem coisas que ela faz que eu acho nada a ver, cara. Acho uma bobagem. Mas eu não digo que é uma bobagem, eu não acesso a partir das minhas categorias e falo, não, na minha, sabe aquele papo de na minha época não era assim. Isso eu acho que é talvez uma espécie de, sabe, um fascismozinho, assim. Sim. Na minha época não era assim. O que eu tô querendo dizer é que eu faço certo, você faz errado. Enfim, acho que é por aí que eu ia falar. É, olha, meu, eu acho que brilhou, hein, colega. Foi bom? Brilhou. Foi bom? Gostou? Gostou? Eu achei. Era exatamente isso, porque eu tive uma experiência muito parecida, né? Assim, quando fui morar com o Zac, eu era, né? Uhum. Tipo, e de um dia pro outro, cara, você não sabe nem no banheiro. Eu não sabia nem no banheiro. Exatamente. Né? Você chega lá, você é completamente zero, né? Você não sabe falar, você começa a andar com as crianças, né? Nos índios, a primeira coisa que eles fazem, ó, anda com. Porque você vira uma criança novamente, né? Sim. Você é uma criança imbecil. Uhum. E é isso que você vira. Tipo, você é uma criança que acha que não é criança, por isso que é uma criança imbecil, porque as crianças sabem que são crianças, você é uma criança que acha que é adulto. É, a gente sabe que são crianças, ah, não vou fazer isso. Eu falei, não, eu sou um adulto, entendeu? Tipo, é isso mesmo, é exatamente isso. Porque, justamente porque eu falei daquela... Porque essa ideia de você morar num país estranho, pra mim, pelo menos é a maneira como eu vejo um relacionamento, uhum. Entendeu? Assim, como quando eu entro no relacionamento, a outra pessoa que tá comigo ali é uma pessoa estranha. E conservar essa estranheza dela, pra mim, faz parte de uma dinâmica da relação, uma dinâmica fundamental da relação, né? Ser capaz de conservar esse estranhamento diário. Eu não sei se... Porque... Não sei se aí tem uma questão da palavra que você usou. Não sei se é conservar ou respeitar. É porque você também... Assim, porque tem um respeito e o conservar, porque tem um momento em que você se torna, digamos... obcecado em superar isso, né? Yeah, você pode ser... A neurose, você começa a tornar obcecado em superar isso, como o personagem do Cortazar, né? Que ele quer superar e transformar a outra em ele mesmo, né? Sim. Mas quando eu digo no conservar, é justamente também essa ideia de que você não tenta superar isso, você se conserva essa distância, sabe? Você não se força a ultrapassar esses limites do entendimento, uhum. Entendeu? Tipo, eu acho que passa por aí. Então, é porque... Hã? Interessante, interessante. É, porque isso, pelo menos pra mim, isso faz parte do fascínio, né? Assim, aquele fascínio diário, de, sei lá, que você sente quando você tá há anos com a sua companheira, né? E você ainda se sente fascinado pelas atitudes dela, pra mim isso que mantém uma relação, né? E essa manutenção de uma relação vem dessa distância necessária, né? Sim, tem uma, tem uma dinâmica muito, muito, como eu vou dizer... Uma dinâmica esquisita aí, porque eu tô há 20 anos casado, então a Letícia tem várias coisas que são muito delas, muito dela. Eu sei todas elas e algumas delas não compreendo e falo, mano, por que que ela faz isso? Mas agora já meio que nessa simbiose que, nossa, que não é exatamente uma simbiose, porque uma vez você falou uma coisa que eu marquei aqui na minha vida, falou, ó, casal que bebe separado permanece junto, que é um pouco isso, né? Tipo assim, beleza, vamos, a gente pode se divertir, mas cada um tem a sua vida também, não precisa estar, sabe? Estamos virando aqui um programa de conselho amoroso. Você, menino solteiro, você, menina solteira, entra em contato. Você é desquitado, que eu sou um desquitado. O cara é desquitado falando besteira. Ué, cara. É. Tanto que eu e minha ex-companheira nos damos muito bem, somos muito amigos, meu filho. Exatamente. Mas vai lá, agora muito é tua bem, vez. Bem, mas agora é a vez de você, Orlandinho Calheiro, falar um pouquinho sobre uma coisa. Eu escolhi uma música muito bacana. Eu pelo menos gosto bastante dessa música. Não sei se você fará eco com essa minha, com essa minha, com esse meu gosto. Paralama de Sucesso. Também não precisa fuder, né? Charlie Brown Jr. Exato, eu digo Charlie e você diz Brown, beleza? Não. Ela é uma música lá dos anos 80, 80 ou 90, eita talvez. Porra. Não, 90. 91 essa música foi lançada. Data de lançamento, 1991. É uma música que fala de uma questão que me é muito cara, e é também pra você muito caro, ainda mais, enfim, né, ao longo dessa última semana tivemos algumas questões relacionadas a esse ponto. Que não é Paralama de Sucesso. Não, cara, cala, para com essa fixação. Não é Paralama e não é Los Hermanos, mano. Relaxa, cara, fica tranquilo. Tá bom, vai lá. A música é Losing My Religion, do R.E.M. Nossa, é muito boa, né? Nossa, muito boa mesmo. E bom, essa música fala. Bom, algumas pessoas podem traduzir religion ali como fé. Eu vi em alguns lugares as pessoas traduzindo como religion como fé. Mas a minha leitura é muito mais losing my religion mesmo, né? Perdendo a minha religião. Que são duas questões muito, muito distintas. Talvez para a pessoa que está fora, sei lá, uma pessoa que é ateu, ou mesmo uma pessoa que tem uma religião, mas não está tão ligado a ela. Não faz diferença entre perder a fé e perder a religião, mas a minha leitura é essa, que perder a religião e perder a fé são duas coisas bem distintas. Você pode perder tanto uma quanto a outra. Você pode perder a sua religião e manter a sua fé, e você pode perder a sua fé mantendo-se na religião. E por que eu escolhi essa música? Essa semana eu estava revisitando um texto de um autor que não é, sabe, um dos que eu mais gosto, mas eu acho importante revisitar, sobretudo textos das pessoas que você não admira tanto. Porque, sei lá, ler um cara, sei lá, pra ler Bakunin, pra mim é fácil, cara, é brincadeira. Você lê e fala, mano, é isso mesmo, e aí começa a aplaudir. Essa semana eu estava lendo um texto chamado O Anticristo, de ninguém mais, ninguém menos que Friedrich Nietzsche. Que é um texto que algumas pessoas também vão dizer, porra, mas você é crente, tá lendo O Anticristo? Bom, antes de mais nada, é preciso evidenciar que esse texto de 1988, ele compôs esse texto em 1988 e foi editado depois lá em 90 e poucos, eu acho. Ele não faz referência à figura mitológica do anticristo que consta lá no livro da Revelação do Apóstolo João, a saber, o Apocalipse. Essa figura, ela é muito, muito peculiar, e eu não vou entrar nesse detalhe porque é de ordem teológica e é outra questão. A gente vai gravar um programa sobre isso. Isso, talvez ele possa até ganhar um programa sobre isso. Mas, o anticristo, a tradução do anticristo ali no texto do Nietzsche pode ser traduzido também como anticristão, né? Porque o que ele está fazendo ali é uma crítica ao cristianismo. E faz com que, né, a maioria dos cristãos hoje em dia achem o Nietzsche um diabo, coisa semelhante. Ele fala lá, né, que Deus está morto, ou que o último cristão morreu na cruz, ou coisas semelhantes. Então daí, né, eu tava lendo o Anticristo, lembrei do Losing My Religion, e agora a notícia. Pastor fica 7 dias orando em montanha no Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião, e se perde na trilha ao tentar voltar para casa. Jorge Costa, de 62 anos, foi localizado na manhã deste domingo, dia 3, na Serra dos Cavalos, em Teresópolis, com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que o Corpo de Bombeiros e uma aeronave. Orlando, Jesus aí. Orlando, eu te pergunto, cara. A religião é um instrumento para se perder ou para se encontrar? É fácil se perder na religião ou é difícil se perder na religião? E valendo. 4h28 que essa música tá aí, não é isso? Isso. Valendo? Valendaço. Cara, eu acho que a religião é um instrumento de onde você se perde. É. Eu acho que a religião... Assim, porque a maneira como eu enxergo a religião... assim... Primeiro que eu acho que o modelo que a gente tem de uma religião é muito cristão, católico, judaico, assim, judaico, essa coisa estrita com uma hierarquia, enfim, uma hierarquia, como é que é, estável, né, uma hierarquia onde... Inabalável. É, exatamente, Ou até mesmo no, na revolta protestante, a maneira como foi se colocando isso, né, como a religião foi se colocando, é, ainda que a religião na reforma do protestantismo tenha se ligado mais à vida, né, vide aquele livro clássico do Weber, né, sobre a origem do capitalismo, ligado à ética protestante e tudo mais, mas ainda sempre há esse descolamento entre a religião, uma instituição separada da vida, né? E de certa maneira, ela funciona como é um braço do Estado, né, nesse sentido, né? É uma instância separada da vida que controla a vida, né? Assim, ela não é a própria vida se fazendo, né? Eu acho que a religião é uma coisa, né? A religião há na religião, porque esse que é o problema, né? Porque quando a gente tá falando religião, eu não estou incluindo só as religiões de cunho, os cristãos, porque muito terreiro vai entrar nessa história também. Religião é muito mais do que cristianismo. Exatamente, né? Assim, tem muitos terreiros onde você tem hierarquias desse tipo, né? O terreiro ele existe muito mais para, digamos, a manutenção da sua própria hierarquia do que para passar uma mensagem, do que para, sabe, para propagar-se pela vida das pessoas, para fazer aquilo que a gente estava falando sobre o axé, né? Uhum. Tipo, para transformar a vida das pessoas. Mas o que eu acho, assim, que há... E no próprio trabalho do Nietzsche há uma relação com isso, que há um elogio a Jesus, né? Ali há um elogio à figura de Cristo, uhum, né? A maneira, o que Cristo... A mensagem de Cristo é muito diferente da mensagem de Paulo. Sim, né? Esse é o ponto, né? Pra ele ali, São duas coisas muito distintas, né? A mensagem de Paulo, justamente essa mensagem estatal, que tem como intuito não só o controle, né? Ela tem como intuito não só, digamos, a hierarquização da religião, que esse é um ponto fundamental, mas também o controle dos fiéis, o controle dos seguidores, né? Tanto que há em Paulo todo aquele o elogio a Moisés, não é? Moisés? Que é das tábuas. Isso. Eu não sou cristão, então é. Há todo um elogio aos 10 mandamentos, né? Toda aquela forma de incutir culpa, né, nas massas. Porque no episódio do Axé eu falei que o tirano ele floresce em meio à tristeza do espírito, né? Uhum. Mas não é só o tirano pro Spinoza, não é só o déspota, né? Ele são aquelas figuras que se alimentam das paixões tristes. Por exemplo, os padres, os religiosos para ele, são essas figuras que incutem nas pessoas, nas massas, essas paixões tristes, a culpa, o medo, a vergonha, e se aproveitam disso, né? A religião como um todo, e aí a gente tá falando dessas religiões estatais, ela se alimenta muito disso, né? Não é à toa que muito rapidamente ela se converte em máquinas de guerra. Agora, a fé, a espiritualidade, aquilo que une as pessoas, a comunidade cristã é uma coisa, né? É outra coisa. A comunidade cristã, o terreiro, enfim, essas associações mais laterais onde as pessoas estão se unindo ao redor de símbolos, né, que para elas são símbolos de fé, são símbolos que elas experienciam, ali onde elas estão ali reunidas para ter um tipo de experiência, né, e uma experiência que por si só não pressupõe uma verdade unificada, que esse que é um ponto fundamental para a maneira como eu enxergo uma religião. A religião ela só se coloca como única possível, sempre. Sim. Né? O discurso dela sempre passa por isso. Só existe. Se você pegar um pastor, um homem da Umbanda falando, só existe isso aqui, a única possibilidade de existência é viver na Umbanda, viver no Candomblé, esse cara ele tem uma religião por trás dele ali. Sim. É, ele tá fundando uma religião naquele momento. Por quê? Porque nesse momento ele tá produzindo uma máquina de guerra que tem como intuito justamente impedir que outras pessoas tenham vidas diferentes. Né? Acabou. Que outras pessoas existam. Pode concluir que tava bonito. Um dos pontos fundamentais é que várias, até dentro do cristianismo, né, o Thomas Müntzer, né? Grande homem. Quem não conhece, nunca ouviu falar, procure sobre quem era ele, quem eram os anabatistas, enfim. Procure saber sobre esse cara. Tipo, a maneira como ele concebia a comunidade cristã revolucionária pra ele, né, cara? Porque o negócio ali era brabo. E assim, essa associação lateral é muito distinta da maneira como a gente concebe a religião, né? Esses líderes religiosos inatingíveis, que se apropriam, que se exploram a fé alheia, sabe? Isso é um outro modelo estatal. Há toda uma crítica dentro das próprias religiões, vamos colocar assim, porque a gente coloca tudo dentro do mesmo da mancha semântica, né? Uhum. Há esse tipo de hierarquia, né? Imagina, sua igreja tem isso, né? Tipo, a maneira como você se congrega com seus companheiros. Tipo, os terreiros, muitos terreiros de Umbanda têm essa coisa assim, olha, Quando você enxerga, por exemplo, por que, que a caridade é fundamental? Por que, que não se pode cobrar pelas coisas dentro de um terreiro? Né? Uhum. Por quê? Porque no momento que um terreiro se vira uma máquina de dinheiro, ele perde sua função. Sim. É o meu discurso sobre por que, que não se deve cobrar nada dentro da igreja. Porque se você cobra, acabou a igreja e virou um negócio. Exatamente. Então, a mesma coisa, o que vale para uma igreja vale para um terreiro de Umbanda. Então, assim, nesse momento que se cobra, que ela vira uma máquina, que a função dela é, óbvio que existem custos, sabe? A gente no terreiro, a gente ajuda, e sei lá o que. Assim, mas aquilo é pra manutenção do terreiro. Ninguém vive daquilo, né? Ninguém consegue viver daquilo. Tipo, viver bem, sabe? Viver... Ah, tipo, tem um amigo meu que é evangélico, e ele sempre diz uma coisa. Ele falou assim, eu não entro numa igreja que o pastor tem um carro do ano. Entendeu? Tipo, porque isso... Sabe que alguma coisa tá... ele só vive da igreja e ele tem um carro do ano, sabe? Tipo, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, né? Tipo, tem uma máquina que tá sendo criada pra isso, tipo de coisa. É isso. É a maneira como eu concebo. A religião é essa máquina estatal, né? Onde se faz dinheiro, se controla a vida das pessoas. E pra fazer dinheiro, justamente, quando você... Você vai ter que disputar mercado, né? Uhum. É, você... O que acontece entre a Universal e por que a Universal ataca tanto... A Umbanda e o Candomblé, porque ela tá disputando o mercado, ela quer que essas pessoas estejam só na Universal, porque Exato. Elas querem que o dinheiro vá pra lá. Exato. Entendeu? Então é isso que, quando você começa a disputar mercado na fé, virou uma religião. Exato. É, quando você tá ali pela fé, você congrega, né? Tipo, é aquilo que a gente tava falando outro dia. Você pode no meu terreiro, assim, tipo, pelo contrário, eu quero que as pessoas vão pra lá, que as pessoas visitem. Eu não quero que as pessoas se convertam. Exato, saca? Tipo, cara, é isso. Eu não preciso que as pessoas se convertam. Eu espero que as pessoas estejam ali comigo, saca? Tipo, pessoas que eu gosto. Olha só, cara, tem uma mensagem lá pra você, cara. Tipo, você vai lá, se sente bem. Você não precisa acreditar nada daquilo. Só escuta a batida, bonita pra caraca. Vamos comer uma feijoada. Exato. Porra, quem não quer comer uma feijoada? Isso é a minha fé, cara. Eu, tipo, isso é a fé. Diferente da religião, né, cara? Exatamente. Em certa instância, né, eu sei que esse programa não é sobre religião e sobre espiritualidade. É sobre filosofia e antropologia. Mas, em certa instância, a minha leitura é muito parecida com essa tua. A minha leitura, eu diria, é essa. Tipo assim, eu não quero que as pessoas se convertam à minha religião, não nessa perspectiva proselitista, venham pra cá. Eu acho que a palavra conversão quer dizer, mude a sua vida, mas você não precisa vir pra cá. Mude a sua vida, seja feliz, tá ligado? Evangelho é isso, é anunciar uma nova notícia. Então eu posso estar evangelizando as pessoas e vou lá, Orlando, no teu terreiro lá tá de boa? Porra, continua lá, cara, pelo amor de Deus. Tá, é isso, tá, né, ligado, cara? Exatamente isso. A questão de você não precisa... A conversão em um mesmo... É engraçado que a gente acaba entrando no tema da minha pergunta pra você, né? Não, mas isso aqui não conserva a diferença, foi tudo combinado. Né? Não conserva a diferença, né? A conversão, ela não conserva a diferença. Exatamente. Ela não chega e fala assim, olha... É, tipo, a diferença que existe entre eu e você... Eu sou um bandista, você é evangélico. Uhum. Assim... A gente conserva a nossa diferença. Sim. E o nosso interesse mútuo passa por aí, né, de ter uma Exatamente. Diferença. Exatamente, esse é o ponto. Um dos interesses mútuos é não mudar o outro nesse sentido. Isso. Assim, e a ideia assim, é justamente criar essas conexões parciais entre as pessoas, entre os corpos. Você não tem que transformar a pessoa, porque esse modelo de reprodução, onde todo mundo tem que ser igual, e ser igual é ser da mesma religião e tudo mais... É o modelo da fábrica, né? É o modelo do objeto da fábrica, é o modelo da mercadoria. Então, por isso que a religião tem a ver com o mercado, porque ela quer produzir pessoas fiéis que são mercadorias, né? Porque eles passam por uma reprodução serial. E isso passa, inclusive, pela maneira como eles passam a mensagem, né? Essa ideia de você só pode viver dessa maneira. Exatamente. Não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, Orlando. Exatamente. Muito bom, orra, gostei pra caralho da tua resposta, mano. Você tá cada dia melhor, hein, cara? Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Cara, a gente tá tentando aí, né, cara? A gente tá tentando. Então é isso, né? Virou um programa de debate, Benzino, agora. Exatamente. Né? Virou um programa de debate. Espero que o público goste desse formato mais debate. A gente vai aperfeiçoar melhor isso agora. Sempre. A tendência é sempre aperfeiçoar. Beleza. Esse curso que a gente fez em Nova York tá rendendo frutos. Só quero vender dinheiro. Não fui pra lá só pra encher a caveira de Xandão, né? É isso, meu querido. Tamo junto então, fechou? Tá, show. Um beijo no seu coração, cara. Tchau, tchau, meu querido. Sai, sai. Acho que eu fui aqui.